Obrigado, viu, Bide? Obrigado por tudo aí, viu? É, realmente, 28 anos, né? De cada perna. Tá bom, garotão? Valeu, tá certo. Alô, Miguxa, bom dia, minha amiga Lúcia, bom dia, Cleide Almeida, bom dia. E nós temos que ir pra frente, né? Alô, Manga, bom dia, Manga. Atrasadão, mas oferecendo pra todas as mães, né? Eliane Camargo. Porque no DVD eu chorei, foi uma homenagem que eu fiz à minha mãe, uma música muito linda mesmo, que se chama Mãe, e ofereço para todas as mamães e vovós do Brasil. Roda aí! Essa música eu dedico a todas as mães, a minha mãe, a todas as mamães do Brasil, com muito amor e carinho, para vocês. Estou morrendo de saudades da senhora. Aqui distante, pode crer, sua filha chora. Mas logo, logo, iremos nos encontrar. Mãe, não vejo a hora de beijar seu lindo rosto e expulsar o sofrimento e o desgosto. E essa tristeza que existe em meu olhar. Mãe, comprei passagem, fiz as malas, estou indo. Em pensamento, vejo a senhora sorrindo, beijando a filha que um dia te deixou. Mãe, essa viagem é tudo, tudo que pretendo. Parece até que ouço a senhora dizendo pra todo mundo que sua filha voltou. Minha mãe, somente Deus é testemunha do meu pranto que derramei por te amar, te querer tanto. Mamãe, eu choro, já me cansei de chorar. Daqui a pouco estou saindo de viagem. Mamãe, me aguarde, sua filha vai voltar. Uma salva de palmas para todas as mamães do mundo, tão merecedoras. Dame a sua enquanto há tempo. A minha tá aqui. Mãe, não vejo a hora de beijar seu lindo rosto e esfuçar o sofrimento e o desgosto e essa tristeza que existe em meu olhar. Mãe, comprei passagem, fiz as malas e estou indo. Em pensamento, vejo a senhora sorrindo, beijando a filha que um dia te deixou. Mãe, essa viagem é tudo, tudo que pretendo. Parece até que ouço a senhora dizendo pra todo mundo que sua filha voltou. Minha mãe, somente Deus te amar, te querer tanto. Mamãe, eu juro, já me cansei de chorar. Minha mãe, juntei os trocos e comprei uma passagem. Daqui a pouco tô saindo de viagem. Mamãe, me aguarde, sua filha vai voltar. Bonita música na voz de Eliane Camargo, cantando Mãe, a pedido do Manga, para todas as mães. Um pouco atrasado, mas de coração, né, Manga? Valeu, né? Chique demais, né? Alô, Bide, nós já estamos divulgando. Não sei se você avisou aí, ó. É postaram agora de pouco, eu acabei de ver aí. Tá, sábado vai estar, tá, a turma toda de Areal vai estar, tá arrecadando, sim, aí, né? Sim, vai ajudar, sim, a turma lá do Rio Grande do Sul, sim, lá, né? Sim, sim, claro. Que Deus, um pouquinho de cada um aí vai fazer muita diferença para é eles, lógico, lá, né? Lógico, beleza. É, As coisas tá difícil. Tá certo. As coisas tá difícil pra tudo nós, mas se todo mundo ajudar um pouquinho, pode ter certeza que não vai fazer diferença. Com toda certeza, Bida, e com toda certeza, viu? Eu tô avisando aqui que já saiu aquele caminhão lá da farmácia, né? Saiu um caminhão cheio de lá, foi pra ajuda também, colaboração de todos, né? Também o Vinícius aí do Edelvan, Carruti, né? Também agradecendo a todos que deu 4 toneladas, né? Entre alimentos, água e tudo mais, né? E nesse sábado, avisando novamente, nesse sábado, dia 18, a partir das 8 horas, né, da manhã, funcionários da Prefeitura de Erialva e voluntários, né, passarão aí pela rua da cidade arrecadando alimentos não perecíveis, água mineral, materiais de higiene pessoal, né? Materiais de limpeza, rações PET, agasalhos, cobertores de edredom, o que você poderá ajudar, né? Você também pode deixar aí a sua contribuição nos postos de coleta, que é na Prefeitura, no CRAS, no Posto Saúde lá no centro, no Job Garcia, né? Também nos centros comunitários, no CAC e na Casa da Agricultura, né? Vamos ajudar os irmãos gaúchos, façam suas doações, né? E atenção, né? Você que queira, né, participar como voluntário nessa coleta, né, do próximo sábado, a saída será às 7:30 da manhã, lá do Bosque Municipal, tá certo? Dado o recadinho para você, apoio Prefeitura Municipal de Erialva, a Rio Grande do Sul, nossos irmãos gaúchos precisam aí de nossa colaboração, ok? Vamos junto, Paulo Sérgio? Claro que vamos, né? Vamos fazer o seguinte, gente, eu tenho mais música para tocar. Eu vou, no momento paixão, o meu amigo Taíde pediu essa bonita música, canção para meu bem, pra eu e prainha, mandando pra sua morena com muito amor, né? E a morena também ligou pra cá, Taíde, né? Taíde ligou pra cá, falou, Sérgio, a mesma música que eu acho bonita, manda pro meu amor, a Taíde. Deixe seu rádio ligado para me ouvir cantar esta canção com carinho que eu quero lhe ofertar. Você que está tão longe, amor da minha paixão, distante dos olhos meus, mas está muito pertinho dentro do meu coração. Foi embora e nem ao menos uma carta mandou. Quando eu estou dormindo, em sonho eu vejo você. Quando acordo eu fico triste, porque não posso te ver. Toda noite eu choro tanto, meus prantos molham meu leito. É grande o amor que sinto, é verdade, eu não minto. Amor que eu trago no peito. Sem os carinhos desta menina, eu não sou nada neste mundo pra mim. Alô, bonito, pão. Talvez ela nesta hora pode não estar me ouvindo, pode até estar chorando, ou talvez dormindo. Mas eu peço um favor, se outra me ouviu também, diz a ela que eu fiz e cantei muito feliz a canção para meu bem. Eita, moda bonita, Taíde, né? Com muito amor e carinho pra sua amada, né? A Morena. E a Morena retribuindo, tá aí, né? Olha aí, meu primo. Kleber Longo. Bom dia, Kleber. Bom dia pro senhor. Abraço a todos da região de Eriavo, Paulo Sérgio. Pra vocês também, viu? Tudo bom de belo. Tá bom, Kleber? Grande companheiro, Kleber. Você tá onde, filho? Tá no Brasil? Ou tá longe, hein? Me ensina pra nós aí, me fala, meu filho, né? É, esse rapaz vive pelo mundo, né? Assim que eu tô dizendo, a Europa e tudo mais. Tá aqui por aqui, se tiver, dá uma puladinha pra cá, né, meu filho? Né? Um abraço pra você, muito fraterno, tá bom, Kleber? Alô, Santo André, você tá aqui então, tá bom, tá joia. Chegou da Finlândia, tava lá, né, filho? Eita, nós, né? Bom dia, Vitorino Abreu, bom dia, São Paulo, meu grande Vitorino Abreu. Vamos tirar essa música aqui? Eu vou agora atendendo aqui o meu amigo Pedro Marques, né? Aliás, essas duas músicas aqui eu quero oferecer para todos os aniversariantes, né? É, principalmente eu vou falar do Kiko de ontem. Alô, Kiko, né? O Kiko ontem completou pontinho, ele guarda 7 chaves, né? A idade. Como que eu pego no pé do Kiko, né? Ele guarda 7 chaves, mas ele é um jovem locutor, meu grande amigo Kiko, né? Eu disse que eu ia falar dele hoje, estou falando novamente, porque não temos aí limites em palavra para dizer as qualidades boas que nosso amigo Kiko tem, né? Eu, portanto, sinceridade, eu não economizo palavras de bem, né? Para falar dessa boa pessoa, desse coração maravilhoso, pessoa muito sincera, né? O Kiko é desse jeito, viu, gente? Sincero. O Kiko é uma pessoa que trata a gente com uma educação inigualável, né? Ímpar, né? Portanto, Kiko, eu me sinto lisonjeado de ser seu amigo, né? De sempre, né? De longa data, de mais longa, né? E, sabe, agradecer por você ter aceitado. Eu falei que ia dar certo e deu, né? Que você ia aqui na rádio, ia dar certo. No começo o Kiko falou, ah, rapaz, não tenho dom, não tenho o quê, meu filho. Aqui, quando você entra, Kiko, a gente se acha difícil, né? Mas difícil é parar, né? De fazer rádio, viu? E você é um locutor nato. Muito, muito, muito rigoroso no que faz, digamos assim, e quando vai com toda a excelência, né? Eu parabenizo você pelo seu aniversário, parabenizo pela pessoa maravilhosa que é e parabenizo aí também pelo bom locutor que você está sendo aqui no Batidão Sertanejo. Parabéns, tá? Eu quero também parabenizar a Dona Neuza Marques, né? Tá aí, Galã Marques, parabéns, Dona Neuza, também fazendo aí pontinho, pontinho, pontinho, totalmente flex. Parabéns do maridão Pedro Marque, do filho Rogério, da Nora Cibele, dos netos, né, o Gustavo Matheus. Parabéns de toda a família e amigos. Parabéns todo nós aqui da Rádio Sol FM. Parabéns também do nosso programa Bom Dia Arialva. Tá bom, Dona Neuza? Felicidades, viu? Parabéns também a Vera Mendes, a mulher do Requeijão, fazendo aniversário hoje. Sempre, todos os dias, mandando aí seu bom dia maravilhoso, é que nos enche até o coração aqui, viu, Vera? A gente fica feliz, viu? Que Deus abençoe você, muitos anos de vida, saúde, paz, continue sendo maravilhosa, como sempre foi e sempre será, eu tenho certeza. Deus abençoe você, viu? Aniversário também hoje do Homem dos Pneus, meu amigo Tucura, o Sinivaldo Labella, né, Sinivaldo? Parabéns pro senhor, viu? Que Deus abençoe muito, viu, garotão? Tá certo? Deus abençoe, que lhe dê muitas alegrias, felicidade, o senhor merece, tá? Isso é verdade, o senhor merece e muito e mais um pouco, tá certo? Tá muito bem, parabéns. É verdade, Kiko, Deus abençoe a nós, meu amigo, grato, viu? E lembrando aí o recadinho do Kiko, que hoje, dia 14, 19 horas e 30 minutos, aqui na Capela Rainha da Paz, vai haver o Terço dos Homens, todos estão convidados a participar, tá certo? Também aniversário hoje da minha amiga Fátima Ortiz, esposa do meu amigo Hélio Ortiz, lá por São Paulo. Já tenho separado música para vocês aqui. Eu quero dizer já felicidade para você,

especial. Só sei que você dá tudo que tem igual a você. Não há ninguém, um alto astral. Te amar é um bem que apaga qualquer mal. Gosto quando sua mão no meu corpo, atrevida me assanha, me atiça, me arranha, me deixando quase louco. Gosto quando seu olhar quer te ver dentro do meu. Minha pupila dilata, num segundo ela relata. Meu amor é seu. Só sei que você faz de um jeito assim que alguém jamais tirou de mim. O puro mel que eu guardei para adoçar um fruto especial. Amar é bem que apaga qualquer mal. Bonito fruto especial, cantou Bruno e Marrone. E irmãozinho, vai Corinthians! Ai meu Deus do céu, meu Deus do céu! Ih, eu perdi a hora hoje, rapaz. Eu sei que é meio tarde, mas toca a música no nosso programa aí. Eu vou tocar. É de Bito Samuel, ponto G. Manda um padeiro lá pro Corinthians Andarial, beleza? Nananina, não! Eu vou tocar pra você. Essa daqui. Jeito que você me olha é dar um amor. O jeito que você me olha vai dar um amor. O jeito que você me olha vai dar um amor. Você me olha, vai dar amor. Dá-me amor. Pouso um avião, meu aeroporto. É uma embarcação que chegou no meu porto, distribuindo charme e muita sedução. Tem jeito não, tô gamadão. Que Deus me ajude. Ela é mais que linda, tá me dando. Sendo cruz, tá bombeando amor esse meu coração. Ela é da praia e namoro, já deu muito carinho. E olha rara tesouro, já não estou sozinho, já tenho a chave. Pois fogo em mim, me deixa. É de arrancar suspiro. Nosso namoro deu samba. Já é a dona da minha paixão. Vamos lá, galera, vai cantando com o mundo juntinho. Do jeito que você me olha, vocês vai dar amor. paixão. Olá, Olímpia, todo mundo assim. Do jeito que você olha. É, muito bem. Bruno e Marrone, vai dar namoro, tá aí. Bonito, eu vou embora, né? 11 horas e 36 minutinhos. É, Toninho, eu sei que você manda pedir música no final aí pra ver se eu fico mais, né? Vocês judia, né? Ah, meu Deus do céu, tá indo embora. Eu vou lá ver o que a tampa nos esconde. Alô, Zé Garcia, aguenta firme aí, tamo chegando, hein? É, vou embora pra ver o que a tampa nos esconde. O que a panela nos reserva. Levo todos vocês dentro do meu coração. Obrigado a você que interagiu, você que esteve comigo desde manhã, aí no seu radinho, no seu carro, no seu caminhão, no seu aplicativo, no seu celular. O meu muito obrigado, viu? Agradecido mesmo. Vocês aí, como se diz, é o combustível, né? Pra gente ficar aqui fazendo os programas, né, Kiko? Tá? Eu quero agradecer do fundo do coração. Esse programa foi dedicado inteiramente a Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai, a mais essa oportunidade que me concedeu de eu estar aqui junto com vocês, conduzindo o meu, o seu, o nosso Bom Dia Areal. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Santo Pai. Aquilo que é seu, vá pra bem longe de mim. Eu vou te tirar do meu peito. Não tem outro jeito. Vá embora. Só deixe uma fotografia no bolso do meu paletó. Ficar sem você, sem você, te querer por querer. Eu prefiro só. Não me fale de amor na saída, nem me olhe como quem vai chorar. Não me dê aquele beijo gostoso que é bem perigoso. Te pedi pra ficar. Não quero que aconteça outra vez tudo aquilo que aconteceu. Quantas vezes te mandei embora, mas chegando a hora, quem chorou foi eu. Não te quero mais. E por aqui vai embora, por aqui vai embora. Não te quero mais. Te amo e não te quero. Tá aí, Bruno e Marrone. É, meu amigo Kleber, é verdade. A Europa só passeio, primo. É mesmo? Agora vê o tio, é? Parabéns aí a Karina Longo, né, que nasceu, Oliver Longo, tem 3 meses, que belezinha, que coisa maravilhosa, tá aí, parabéns ao titio mais novo da cidade, mais fresco, né, parabéns também pra Karina, priminha aí, né, parabéns aí, chegou Oliver Longo, 3 meses, que legal. É, Vitorino Abel, quero que você mande pro Sérgio um abraço lá pra Bauru, pro Maria José. Alô, Maria José, está na escuta, né, grande abraço. Também mandando lá pro Vartão Gomes, a dona Mazé, lá em Jaú. Né, Isaías? Vamos embora, né? Esse programa foi dedicado a Deus e a nossos aniversariantes. Ontem quem fez aniversário é meu amigo de companheiro de trabalho, o Kiko, né? Alô, Kiko, parabéns pro senhor. Não vou falar o nome, viu? Não vou, porque tu fica bravo, né? Quero ver quem sabe o nome do Kiko. Tem gente que sabe, né? Ao Kiko fez aniversário ontem, nossos parabéns, Deus abençoe, muitos anos de vida, felicidade. Também a dona Neuza, lá do Pedro Marques, dona Neuza Marques, parabéns de toda a família. Parabéns também para a Vera Mendes, fazendo aniversário hoje, parabéns. Aniversário do Sinivaldo Labella, grande homem dos pneus, parabéns. Parabéns para Fátima Ortiz, parabéns, Fátima. Alô, Isaías, bom dia pro senhor, meu filho, né? Eu vou fazer o seguinte, tô indo embora, né? Tô indo embora, mas eu gostaria muito de ficar, tenha toda certeza, viu? Vem aí o jornal fica a par da notícia com o jornal aqui agora. O Kiko chega às 5 horas da tarde com o maravilhoso aí o programa Batidão Sertanejo. Eu tô indo pedindo para que você fique em belíssima companhia de nós, tá certo? Um beijo no coração, um ótimo dia para vocês, tá? Adorei estar com vocês aqui. Interagindo, fazendo o programa, você sabe que eu gosto, né? E eu prometo que amanhã estarei aqui, se Deus assim me permitir, tá certo? Esse foi o som que nasceu aqui do alto do Bela Vista, do Vale Areovense, e foram morrer nas águas plácidas, limpas e cristalinas do Tietê. A imaginação, o romantismo foi de vocês, o som foi nosso. Portanto, fiquem com Deus, que com Ele eu tô indo. E com Ele aqui eu estarei. Caso contrário, com Deus, eu estarei numa bem melhor, pode ter toda certeza. Alô, meu amigo Hélio Ortiz. Alô, Fátima. My friend, you encanta. Demis Rosas. As ondas quentes do sucesso. Marialva, São Paulo. Rádio Sol FM apresenta Jornal Virou Notícias. Agora, no seu rádio, a informação com credibilidade. O que acontece no Brasil e no mundo? Jornal Virou Notícias. Terça-feira, 14 de maio de 2024. A partir de agora, o JVN entra no ar levando até você os principais destaques, as principais notícias, as principais manchetes do Brasil e do mundo. Tudo o que acontece perto e longe de você, tentamos abordar de forma rápida, dinâmica e imparcial, para que você obtenha apenas a verdade destes fatos. Hoje, dia 14 de maio, comemoramos o Dia Continental do Seguro e Dia de São Matias. O cronograma do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2024, foi divulgado ontem. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro e o gabarito oficial será divulgado em 20 de novembro. A previsão é de que os resultados sejam divulgados em 13 de janeiro do ano que vem. De acordo com o edital, as inscrições começam no próximo dia 27 e vão até o dia 7 de junho. A inscrição deve ser realizada pelo endereço enem.inep.gov.br/participante. A taxa de inscrição é de R$ 85,00 e deve ser paga até o dia 27 de maio, entre 27 de maio e 12 de junho. As solicitações para tratamento por nome social e para atendimento especializado devem ser apresentadas até o dia 7 de junho. O resultado inicial do pedido de atendimento especializado será publicado no dia 17 de junho, quando inicia o período para apresentação de recursos, que vai até o dia 21. Já o resultado final em resposta aos recursos apresentados está previsto para o dia 27 de junho. É também na página do participante que será disponibilizado o cartão de confirmação da inscrição, em data ainda a ser divulgada. O cartão informa o número de inscrição, a data, hora e local do exame, a opção de língua estrangeira, as indicações para atendimento especializado e tratamento por nome social, ou seja, todas as informações importantes para quem vai prestar o exame. O edital do Enem 2024 foi publicado no Diário Oficial da União de ontem, data que coincide com a divulgação dos resultados sobre os pedidos de isenção da taxa de inscrição. Na página do participante, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, entidade organizadora do exame. Este é o Jornal Virou Notícia, informação com credibilidade, e você vai acompanhar nesta edição. Dólar começa a terça-feira cotado a R$ 5,16. Ibovespa sobe mais de 0,40% e atinge 128.155 pontos. Enchentes alagam 9 a cada 10 empresas no Rio Grande do Sul. Extensão territorial do estado torna a tragédia ainda mais sem precedentes. Anvisa libera a venda de álcool líquido 70% para o estado do Rio Grande do Sul por causa das cheias. FAB nega a suspensão do recebimento de doações para o Rio Grande do Sul. E ainda loterias, indicadores econômicos, agropecuários e muita informação importante para você no nosso JVN. Fique à vontade, ele é feito para você. Aconteceu. Virou notícia. Bom, como tem sido nos últimos dias e não poderia ser diferente, a primeira parte do JVN é dedicado às informações e atualizações da situação vivida pelo Rio Grande do Sul por causa das cheias provocadas pelas enchentes e pelas chuvas, né, dos últimos dias, que estão causando estragos sem precedentes, estragos realmente que impressionam, que chocam e que mobilizam um país inteiro em busca de encontrar, né, alguma forma de amenizar, ao menos que um pouco, a situação de todo aquele povo que vive desalojado, que estão sem suas casas, sem suas famílias, perderam parentes, perderam amigos e nesse momento precisam realmente muito da nossa solidariedade. As enchentes do Rio Grande do Sul afetaram praticamente todas as empresas da região. De cada 10, 9 empresas foi afetada. E temem uma quebradeira do setor produtivo e, consequentemente, o empobrecimento do Estado. Alguns espaços de produção foram totalmente alagados e o que estão secos também sentem os problemas causados pelas chuvas que levaram à decretação de calamidade pública em mais de 440 municípios. Aquelas empresas, fábricas onde foram alagadas, há uma grande preocupação que quando a chuva baixar, equipamentos foram totalmente destruídos, danificados, materiais, matéria-prima, materiais já fabricados também, totalmente perdidos. E muitas empresas que não foram afetadas estão, né, com problemas justamente porque não recebem matéria-prima, não tem pessoas suficientes para movimentar, para trabalhar, e acaba complicando toda a situação de um estado que já está vivendo um momento muito difícil. A recuperação de todo o Rio Grande do Sul vai levar bilhões e bilhões de reais e um bom tempo, e isso complica ainda mais, né? Traz uma preocupação a mais, tanto para o setor produtivo do estado, quanto também para o governo estadual e também para o governo federal. Escoar, depois de que tudo isso passar, escoar a mercadoria, escoar a produção, também vai ser uma complicação a mais, já que nós temos muitas rodovias no estado totalmente destruídas. E para se ter uma ideia, o nível do Guaíba em Porto Alegre ultrapassou 5,5 metros ontem. E a tendência é de que continue subindo nos próximos dias, podendo superar essa marca histórica. A prefeitura estima que a área que já tinha sido afetada na semana passada será alagada novamente, infelizmente, com a possibilidade até de um pequeno avanço na área atingida. Ou seja, é possível que esse alagamento suba ainda mais. Atualmente, 8 estações de bombeamento de águas pluviais estão em operação na cidade de Porto Alegre, e até os próximos dias voltam a funcionar mais 2, garantiu os responsáveis. Os equipamentos servem para permitir a drenagem das águas pluviais. A extensão territorial das enchentes no Rio Grande do Sul e o número de pessoas afetadas fazem da tragédia gaúcha um fenômeno sem precedentes no Brasil. Segundo a Defesa Civil do Estado, 450 dos 497 municípios foram afetados diretamente pelas enchentes até ontem à noite. O estado tem 102 trechos de rodovias federais e estaduais com bloqueios total ou parcial por causa das enchentes. Grande parte das interdições é nas estradas que passam pela Serra Gaúcha. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os pontos interditados, 56, estão em rodovias federais. Na via que liga Nova Petrópolis a Caxias, por exemplo, uma ponte cedeu após o nível de água do rio aumentar. Com a tendência do rio Guaíba subir, podendo chegar a esse patamar de 5,5 ou até mais, e de outros rios no estado também, a Polícia Rodoviária Federal está avaliando a segurança de trechos que haviam sido liberados, mas que podem ser danificados ou atingidos novamente. Não bastasse novamente o estado todo sofrendo com novas chuvas e possivelmente de uma cheia até maior do que nós vimos a semana passada, uma frente fria ainda traz uma barreira a mais, tanto para as pessoas que estão fora de suas casas, quanto para as pessoas que estão trabalhando voluntariamente, pessoas que estão trabalhando no resgate. A passagem dessa nova frente fria mais intensa sobre o estado, incluindo a possível formação de um ciclone extratropical nas proximidades da costa da região, pode causar o aumento intensivo dos ventos. Ou seja, chuva, vento e frio. Uma combinação que pode prejudicar ainda mais, né, o resgate às vítimas e exige ainda mais contribuição, principalmente na parte de agasalhos. Alguns dias atrás, nós até divulgamos aqui no JVN que a Anvisa proibiu novamente a venda do álcool líquido 70%. Ela voltou a ser permitida no estado do Rio Grande do Sul por causa dessas enchentes. O produto é usado na limpeza de objetos, na higienização das mãos e combate a proliferação de micro-organismos, que é um outro problema que já está sendo encarado, né, de forma preocupante por todas as entidades responsáveis pelo governo e também pela área de saúde pública. Desde o dia 29 de abril, a venda de líquido de álcool líquido passou a ser proibida no país, mas no Rio Grande do Sul ela volta, portanto, a ser permitida. E a gente já falou de muitas coisas agravantes agora no começo do JVN, desde as chuvas, a frente fria, o problema de micro-organismos, doenças que são transmitidas através da água contaminada. E mais um problema ainda prejudica mais a ajuda que pode chegar a essas pessoas: disseminação de notícias falsas sobre a atuação de governos, sobre a atuação de exército, sobre a atuação de voluntários, alimentando uma insatisfação de parte da população que deixa de contribuir, que deixa de se solidarizar, que deixa de fazer a sua doação. Empresas que poderiam estar colaborando, a sociedade pública, né, as pessoas em diversas regiões do país, acabam se deparando com essas fake news e acabam sendo desmotivadas a contribuir. E como eu disse, a contribuição de água, de alimentos, de medicamentos, de agasalhos nesse momento é de extrema importância. Para se ter uma ideia, a Força Aérea Brasileira negou na tarde de ontem, através de nota, que esteja suspenso o recebimento de doações para o Rio Grande do Sul. Fake news apontavam que essas doações que o Exército, né, que a Força Aérea Brasileira estariam, né, suspendendo o recebimento dessas doações, o que é mentira. Muitas pessoas acabaram deixando de contribuir, essas pessoas que estão precisando de ajuda deixaram de receber essas doações por causa de uma fake news. Então, nesse momento, não se apegue a qualquer tipo de mensagem. Verifique a fonte, verifique a veracidade, verifique em sites, em canais de responsabilidade, como o nosso próprio JVN, onde procuramos levar de forma íntegra, de forma imparcial, as informações. O nosso intuito aqui é somente, na medida do possível, colaborar, contribuir e informar sempre. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou ontem a decisão de suspender o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União pelo período de 36 meses. Além disso, os juros que corrigem a dívida anualmente, em torno de 4%, serão perdoados pelo mesmo período. O estoque da dívida do Estado com a União está em cerca de 100 bilhões de reais atualmente e, com a suspensão das parcelas, o Estado disporá de 11 bilhões de reais para serem utilizados em ações de reconstrução e de ajuda humanitária no Estado. Indicadores econômicos. O dólar começou esta terça-feira cotado a R$ 5,16, após uma queda de 0,13% no encerramento do último pregão. O resultado veio em meio a um comportamento de cautela por parte de investidores, diante da expectativa em torno da divulgação da ata do Copom. Os investidores também aguardaram resultado referente ao índice de preços ao produtor, assim como da inflação dos Estados Unidos. Os últimos dados apontam que o mercado de trabalho apresenta tendência de desaceleração no país. A inflação, contudo, segue consistente. Já o euro terminou o último pregão cotado a R$ 5,56. Por outro lado, o índice da Bolsa de Valores brasileira, o Ibovespa, chegou a 128.155 pontos. O último pregão de ontem foi fechado com alta superior a 0,40%. O volume total negociado da B3 foi de 18 bilhões e 400 milhões de reais. Vamos agora à previsão do tempo com a nossa colaboradora Carolina Castro. Previsão do tempo. Olá, hoje é terça-feira e você confere a previsão do tempo para a região sul. As chuvas diminuem gradativamente no Rio Grande do Sul. A precipitação se concentrará na metade norte do estado gaúcho, incluindo Porto Alegre. No sul do estado, as temperaturas já começaram a cair. Para a região sudeste, à medida que avança pelo oceano, o leste da região sudeste fica mais frio. A frente fria também trará chuva. para o leste de São Paulo. As demais áreas da região têm tempo seco e chuvas passageiras no período da tarde. Para a região centro-oeste, previsão de um declínio significativo de temperatura no Mato Grosso.